Legal, tá fechando esse patrocínio com o Atlético hoje. Qual a importância para sua empresa e também para o futebol mineiro? Primeiro, eu estou muito orgulhoso de poder conseguir chegar a patrocinar o Atlético. Nós esperamos, se Deus quiser, poder fechar com todos os outros clubes mineiros também, que a gente quer ver se consegue patrocinar todos. E para mim é uma honra estar aqui e poder ter essa torcida também a favor da Ricardo Neto. O Calil falou que o contrato foi fechado em 15 minutos. O que facilitou essa reunião? Já tinha tido uma conversa antes? Na verdade, a gente já está namorando bastante tempo e o Calil foi muito objetivo. Aí se consegue, eu consigo fechar com isso. E dentro do que ele pediu, a gente entendeu ele e aí deu certo. Atlético indo para Libertadores. Valoriza mais as duas marcas, né? Valoriza mais as duas marcas. Nós somos uma empresa hoje que estamos em 10 estados, então é importante a gente estar casado com o nosso time, de onde nasceu tudo, para que a gente possa levar nossa marca para todo o Brasil afora, né? E tá pensando em vender algum produto galo lá nas lojas, ou isso é um papo para depois? Não tinha pensado ainda? Não, não pensamos ainda não. Por enquanto eu estou só entrando no patrocínio.